bagulho tá saindo do prumo. A minha mente tá doido, uma cara, eu tô confuso. Um rumo, pé no chão, tá difícil de achar. Só emboscada, ladrão, o sistema quer me pregar. De madrugada, solidão é bom pra falar com Deus, né? Não ganha pão, honesto, saúde e juízo. Eu me aprofundo nos sonhos, imagino realizados. Quero fazer o certo pra transformá-los em fato no quarto escuro. Sei que eu não tô sozinho, vários conspiram contra mim. Outros me mostram o caminho, vai de mim, da minha determinação. Lembrar que toda ação provoca reação. Uma pá de vez por dia, com a consciência caiu na pilha. Me conto uma mentira, aumento minha ferida. Percebo no mesmo instante que eu sou fraco. Me torturo, joga a estima lá embaixo, fudeu. Na mente só lembrança de coisa ruim. Tem gente que quer meu fim, tem gente que eu vi o fim, enfim. Assim enxergo muitas conspiração, aonde tem, onde não tem. Até nos irmãos de rocha, Nani. Desculpa, cê não tem nada a ver com meu passado. Vários anos em falsos rolê, meu pai fala que eu tenho que me abrir, mas com ele entende. Com quem eu devo, eu não tô sendo transparente. Muitas vezes pensei que era cara ser fechado, fala pouco. Poucos conhecidos, tá ligado que é tão. O cara é na dele, nunca pagou. Admira esse sulano desse tipo, morou. Só que aí sou quem eu sou e tô ciente. De algumas coisas é melhor eu ser diferente. Jogo o jogo sem trapacear, só uso as peças que eu tenho. Quero morrer pra ninguém ficar devendo. O que que eu faço com meus embaraços, meus rolos? Ou eu acho uma solução, ou eu vou ficar louco. Se o meu tempo é aproveitado, fico as pampa. Quando eu tô parasitando aqui a coisa desanda. É quase noite, vou no molho refletir se pá. Pensar na vida positivamente, preciso relaxar. O mar é grande fonte de inspiração. Troquei ideia com o cara, saí da contramão. Mas sei que assim na vira e mexe a gente pira. Encontro os problemas, só não encontro a saída. Deixei a desejar pra um fulano lá. Mas é assim, nem todo mundo a gente pode agradar. Vi inflamar, maluco nem esperou pra pular fora. Se tratando de dinheiro, o perdão demora. Teve um prazo, não constou, pagou com a vida. Pra mim não era pra tanto, só que essa lei é rígida. E a pergunta vem fácil, por que é que tem que ser assim? Na madrugada, voltando pra casa, pressenti o fim. Na moto, dois passou bicando, voltaram devagarinho. Carona perguntou se eu conhecia um conhecido, não. Não vou dizer que eu não senti malícia. Podia ser a morte ou podia ser polícia. No fim era gada miliano que não vinha. Adianto pro cara, mas sei lá, fiquei na minha. Decidi que agora eu vou ficar mais tempo em casa. Hoje é segunda até domingo, muita água rola. Já rezei, já pedi força, estipulei minha meta. Se isso não é bom, sei lá, mas fiz até promessa. Que eu vou bater de frente, com muitas coisas eu vou. Mas vou vencer se eu tiver luta e fervor. Jogo o jogo sem trapacear, só uso as peças que eu tenho. Quero morrer pra ninguém ficar devendo. Minha barbulha me deixa sem motivação. É a armadilha do destino, ou me afoga em minha própria ilusão. Peço perdão e já não sei se eu mereço. O preço vai ser pago pra tristeza e seu endereço. É meu peito que segura tanta lágrima. Eu rasgo a folha, rabisco tudo, vira a página de um conto que podia ser pra você o final. Mas essa luz cinza em meu presente já é coisa normal. Deixa cair a lágrima e molhar o chão. Só assim não se transforma em arma pastoral. O meu coração que é esquecido por mim mesmo, sem valor, contaminado por uma doença chamada amor. Aonde eu vou, a sombra, a traição e desejo. Eu vejo que as paixões também causam feridas bem profundas e difíceis de ser esquecidas. Como a aflição e o corte profundo da despedida. Cada palavra me faz refletir no passado. Também pudera, sou mais um louco emocionado, despreparado pros imprevistos da vida. A entrada é sedutora, só não vejo saída. Me vejo perder, sem condição de ganhar. Onde é que tá? Como é que tá? Se eu proceder, meu interesse nunca foi tentar te convencer. A parada é forte, sem corte pra tu entender. Que eu sempre lembro de alguém quando escrevo. Alguém que me deu muito e outros que eu muito devo. Eu sou a paz ou a guerra, os dois lados. Tem sentido a paz por meus irmãos e a guerra pros inimigos, anjo caído. Tentando não ser apenas desgosto. Quero ver o lado bom da lágrima em meu rosto. Compreender que Deus é maior que tudo, maior que a inveja, maior que meu medo, maior que o mundo. Sei que não tô sozinho, mesmo que eu queira. Tento mentir pra mim mesmo, tapar o sol com a peneira. É besteira pensar que ninguém liga. Pra me provar o contrário já deu motivo até de briga. Mas uma coisa é real e não tem argumento. sem dinheiro, tu não é nada, eu só lamento. Só que o mundo que eu vivo é que é errado. Posso não tá do lado de Deus, só que Deus tá do meu lado.